sua força e poder mudará meu viver. Se manifestará numa glória sem par, nova vida terei. Doce Espírito de Deus, manifesta o seu poder, sua glória envolverá todo este lugar. Eu hoje já posso louvar, também te adorar, ó Santo Espírito, pois há uma cachoeira santa que vem descendo do trono de força e poder mudará meu viver. Se manifestará numa glória sem par, nova vida terei. Doce Espírito de Deus, seu poder, tua glória envolverá todo este lugar. Eu hoje já posso louvar, também te adorar, ó Santo Espírito, pois há um